Maiara! Cadê que a namorada te produziu, Maiara? Ei, Marília, você não sabe o que me aconteceu. Bem que eu notei que tá tudo mudado. Comigo você já não tem cuidado. Até na cama tá tão diferente. Passando frio e não quer que eu esquente. Seu celular tá sempre desligado. Lascou. Parece que tá me escondendo algo. Quero saber o que tá se passando. O seu descaso está me matando. E foi aí que eu decidi. Vou te seguir quando sair. Pra ver se anda me traindo. E se isso for verdade, você tá sendo covarde. O tempo todo me iludindo. Quase morri quando te vi entrando no motel. Levou minha vida e destruiu meu céu. Todo mundo deve saber na cidade. Me diz então, por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo. Não era amor, era só falsidade. Coragem. Foi aí que eu decidi. Vou te seguir quando sair. Pra ver se anda me traindo. E se isso for verdade, você tá sendo covarde. O tempo todo me iludindo. Quase morri quando te vi entrando no motel. Levou minha vida e destruiu meu céu. Todo mundo deve saber na cidade. Me diz então, por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo. Não era amor, era só falsidade. Quase morri quando te vi entrando no motel. Me diz então, por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo. Não era amor, era só falsidade. Como ter essa coragem? E que coragem, hein? Que coragem. Corajoso você, cara. Isso é um descaso. Isso é um descaso?